Quase Que Sexual estar aqui com vocês, prometendo voltar no próximo disco, no próximo show ou a qualquer momento em edição extraordinária. E agora vestiremos mais um número musical, It's a Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka da Bikini, que também significa uma galinha só não faz verão.